saw a man sonha que a vida é só sonhar. Toma do amor tudo que é bom. Toma depressa enquanto é bom. Só chorar. Ama que a vida é só amar. Ama que a vida é só sonha que tudo é só sonhar. Sonha que tudo é só sonhar. Toma do amor tudo que é bom. Depois o amor é só chorar.